se a pessoa encarna e se arrepende no último minuto, ela é salva? Como isso? Ah, chega lá o padre ou o pastor e diga: minha filha se arrepende em nome de Jesus, que aí tu vai pro céu. Esse não existe. Não existe? Não. Como assim, seu Exu? Se você deve, você só vai se livrar daquilo pagando, né? Verdade. É. Damos. Isso para os humanos é uma lei natural, né? Que só vai se livrar de uma conta pagando. Por que que no espiritual acredita-se que lava-se as mãos tão facilmente? Porque é muito fácil. Uhum. É muito cômodo isso. Né? Cômodo e fácil. Ah, não consegui agora, eu vou deixar para depois. Ou eu sei que na última hora eu posso me arrepender e vai estar tudo certo. Passa a régua e volta para estaca zero. Tô limpinho. Não. Não tem disso. Representa isso uma imaturidade, a pessoa acreditar que sem trabalho e esforço diário, ao longo de um espaço de tempo considerável, ela vai conseguir alguma coisa útil? Esse chama-se falta de conhecimento. Falta de conhecimento? Isso, ignorância, viu? Mas aí o senhor falou que se o espírita que tem o conhecimento inteiro da doutrina vai para um bravo, então não é só falta de conhecimento, seria aí... O senhor já explicou, seria também falta de atitude baseada no conhecimento que tem. Às vezes o moço está falando aquilo de boca para fora, é. Mas intimamente ele não é nada. Não é? Então o senhor está dizendo assim, ele tem a informação, não tem isso. O conhecimento. Isso. É isso que o senhor está falando. Isso. Como que a gente transforma a informação recebida em conhecimento? Praticando. Viu? Praticando? Isso. Capitão na encruzilhada, ele é ordenança de Ogum. Mas ele é capitão na encruzilhada, ele é ordenança de Ogum. Sua coroa que ele deu foi Oxalá, sua divisa que ele deu foi o Mulu. Pois salve o sol, salve a estrela, salve a lua, saraba seu tranca-rua, acho que é dono da gira no meio da rua. Salve o sol, salve a estrela e salve a lua, saraba seu tranca-rua, que é dono da gira no meio da rua. E na era vou jogar, e na era vou jogar, e na era vou jogar, e na era vou jogar. Saraba seu tranca-rua, que é dono da gira no meio da rua. Laroeixo! Laroeixo, como é Laroeixo? Salve seu tranca-rua! Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, aqui estamos com o Senhor Exu, este monge. Boa noite. Graças a Deus, seu Exu. É desvendar os mistérios, né, meu? É. É hora, é hora. Vamos descobrir mistérios. É hora, é hora. Vamos descobrir mistérios. Salve o povo da Encruza e também do cemitério. Salve o povo da Encruza e também do cemitério. É hora, é hora. Vamos descobrir mistérios. É hora, é hora. Vamos descobrir mistérios. Salve o povo da Encruza e também do cemitério. Salve o povo da Encruza e também do cemitério. É hora de desvendar mistério. Já sabe quem é, meu filho? Qual é o nome do senhor, seu Exu? É Trancarua, viu? Trancarua de Embaré. De Embaré. Esse, meu filho. Por que esse nome Embaré? Esse, meu filho, eu? Esse, eu, Trancarua de Embaré? Eu, essa entidade cá? Se vem nos caminhos de Oxalá, viu? De Oxalufã. Sim. Se é aquele Oxalá se bem velhinho, viu? Sim. Se eu venho no caminho dele, viu? E se eu venho, esse pela linha das almas. Uhum. Se na realidade, se eu venho, meu filho, se num caminho cruzado, se eu venho pelas almas, mas eu também venho pelas cruzes, viu? Claro. Entendi. Quando dizem o Trancarruas de Embaré tem esse nome porque ele é um Exu mais novo, mais da vida, mais próximo assim da malandragem, isso não tem, como é que é? Se eu não. Não é o caso do senhor? Esse não. Seria o caso da vossa linha? Se esse é uma falange. Assim. Se como toda falange, se tem vários espíritos, que são egum, né, meu filho? Ah. Se o que é um egum? Se um egum é um espírito desencarnado, se Sim. qualquer tipo, né? É. E se tem vários espíritos, uhum. se cada um se tem seu jeito, se cada um se traz seus fundamentos, se mais traz um nome, né? Se traz esse nome. Claro. Qual que é o fundamento de Exu na Umbanda? Esse, meu filho, o fundamento de Exu na Umbanda é esse. Esse, o meu, se o meu trabalho, o meu fundamento, se é trabalhar, se pelos caminhos, eu trabalho, se nos caminhos, se dos encarnados, e se também faço o trabalhador, se no mundo espiritual, se trabalhando se com os desencarnados. Se existe esse, meu filho, vários tipos de alguns, viu? Ah, é? Nossa. Se existe, se esses os quiumbas, se são ciúmes de alguns e muito atrasados, uhum. se que, por inimizade esse, que tem com outros espíritos, se eles vêm, se obsediar, se os encarnados, que são inimigos dele, e se perseguem esses espíritos, mesmo encarnados ou desencarnados, sempre procurando destruir, fazer o mal. Existem também os eguns, que são espíritos que esqueceram completamente das leis desse do divino, né? Da lei desse do supremo. E tem seus mentais ocos, não tem nada. E ficam vagando pelo mundo espiritual. Uhum. Se esses é que são utilizados, se para fazer, se pelos encarnados, utilizam esses quiumbas, se para fazer mal, se há outro encarnado. Ah. Se existem também aqueles eguns, meu filho, que se tem uma certa evolução, mas se trabalham só para o mal, e que inclusive se fazem se esses outros quiumbas de escravo deles, para trabalhar para eles. A trabalhar para eles. Esse. Qual que é a remuneração? Se a remuneração, se são essas coisas materiais que eles ainda são apegados cá nesse plano, cá na Terra, né? Um vício que tinha. Esse um vício, esse, se um desse aqui, ó, esse de fumar, uhum. se esse de um marafo, se de uma uma doga, né? Alguma coisa assim. Ah. Se essas paixões. É isso então. E que se um trabalho de Exu de luz é se impedir que esses eguns que trabalham numa baixa vibração façam o mal contra os encarnados, contra outros espíritos, né? E também de fazer orientação. Os Jesus no plano espiritual se também orientam se os espíritos mais atrasados, inferiores, trabalham na vibração inferior, se também são orientados. Esse é o nosso papel também, fazer isso. Claro. Para resgatar, né, esses espíritos. Resgatar. Inclusive alguns que são resgatados e trabalham na minha falange. O senhor tem uma falange? Isso. O senhor tem falangeiro que trabalha abaixo na vossa hierarquia. Isso. São meus soldados, né? Aham. Claro que sim. O que que faz um soldado em seu nome? Ele vai procurar fazer, meu filho, o trabalhador que eu designar que ele faça. Assim ele vai conseguir cada vez mais a sua evolução, até chegar a um ponto se que ele vai trabalhar assim, na linha de Exu, mas por sua conta. Vocês ensinam os vossos falangeiros a trabalhar em troca da evolução deles? Esse é o trabalho. Uhum. O senhor ensina isso a eles? Isso. Trabalhar para ganhar evolução. Isso. Mas se eles estão fazendo em troca de alguma coisa, como podem estar evoluindo? Em troca da luz, meu filho. Ah, daí pode. É isso, moço. Quando a barganha é a luz, é uma boa barganha. Se não é barganha, moço. Se não é barganha. Se eles foram orientados e optaram por isso. Ah, foi de... Eles aceitaram. A vontade. É isso. É o desejo ali de fazer o que precisa ser feito em nome da luz maior. É isso. Não para ganhar nada, porque é a missão dele ali. Esse, se ele vai ganhar, essa evolução. E vai ganhar, claro. Entendi. Por que se diz que na Terra não se pode querer as coisas em troca, se deve fazer de coração? Qual que é um mal de não fazer as coisas com o coração? Esse, meu filho, se um encarnado quer fazer esse um mal para outro encarnado, se ele se não está buscando, ele está buscando seus luxos, viu? Seus desejos, se ele não vai buscando o correto, e se o trabalho de Exu também é combater isso, viu? Certo. Trabalho de Exu, eu, com o meu aparelho, esse com o meu médium, que eu chamo, eu gosto de chamar o médium do meu guru, viu? Ah, é? Por que, seu Exu? Sim, porque o senhor está montado nele, uai. Porque o senhor está montado nele? Peixe. Entendo. Se eu procuro sempre se fazer ensinador para meu guru, sempre dar as boas intuições, sempre proteger meu guru, o meu guru e os dele. A família. Peixe. Qual é a importância do núcleo familiar na caminhada de um espírito encarnado? Esse moço disse que um laço de família nunca se perde, viu? Nunca se perde? Esse não. Uhum. Sempre vai dar de estar ligado, seja cá nesse plano ou seja no outro plano. Certo. O que que pode fazer um Exu cair na sua evolução? Um Exu que tem conhecimento da luz, correto, meu? Sim. Da luz, e tem conhecimento de sua missão desde o momento que ele aceitou essa missão de evolução, ele não pode cair, ele não pode fazer o mal. Entendi. Um Exu que se diz Exu e trabalha para esse mal, se não é um Exu de lei, se não é um Exu batizado, se é um quiumba. Certo. Quando o se ouve dizer de uma entidade que, por ela trabalhar na Quimbanda, ela bebe sangue e é mais forte que os Exu da Umbanda. O que, que a gente deve compreender com isso? Moço, ainda se acredita, muito entre vocês, se que o Exu pertence à Quimbanda. Viu? Se acredita que o Exu se trabalha na linha da esquerda. E realmente, viu? O Exu é o polo negativo da Umbanda. Se mas não é porque se ele é o polo negativo, se quer dizer que se ele é mau, disse que ele vai fazer só o mal, ou se vai fazer o mal. Faz compreendedor? Sim, senhor. Mas no culto da Quimbanda, o Exu é mais forte que no culto da Umbanda? Esse não existe, moço. Esse não existe. Esse não existe, viu? E quando justificam, mas lá se faz entrega de sangue. Então isso te dá mais força e ectoplasma, vitalidade umbas, e movimento. Para os quiumbas, moço. Eita. O quiumba se necessita-se dessas coisas. Uhum. Viu? Claro. Pode-se dizer que o Exu não precisa disso, porque ele tem as suas ferramentas conquistadas na sua evolução, dadas pelo alto? Se um Exu de lei, se um Exu de luz, se hoje, se ainda se faz, se esse corte se de Egé, se mais é para movimentar energias, uma certa corrente de energias, uma firmeza, não é de que um Exu que se tem uma evolução, que se é batizado, que se vai trabalhar se na proteção de si uma casa, um terreiro, uma proteira, se ele vai ter essa necessidade, essa paixão, se alimentar se do Exé. Uhum. Né? Sim. Se o nome já diz, né? Se Axé. Sabe o que quer dizer Axé? Axé. O que quer dizer Axé? Axé quer dizer esse movimento que dá as energias. Ah. Se quando se tem Axé, se as energias estão se movimentando, certo. Não é, moço? Claro. Quando se fala de proteção e movimento de energia, acredita-se que o gato preto é um amigo muito importante nessas horas? É real isso ou é mito? Misticismo. Isso é misticismo. Claro. Isso é misticismo, não é real. Né? Certo. Quando se diz um bandista, às vezes, querendo ajudar o amigo, diz, olha, tu vai lá no cemitério, arria um padre para Exu e pede abertura de caminho que tua vida decola. Esse, e vai sair de lá cheio de algum, né, meu filho? É, tia, por que esse? Vai chorar a situação dele. Vai piorar? Então é uma coisa que não se deve fazer. Sem uma correta orientação, sem uma retaguarda, senão. Claro. Se esse, um moço, para ir dentro dessa calunga, se fazer esse um trabalhador, se tem que ter, meu filho, se muita firmeza, viu? E se muita retaguarda. Claro. O que representa essa firmeza e retaguarda que se tem que ter muito? De muita proteção, se de espíritos que já estão evoluídos. E se acha, se chegasse a um ponto que se acha que é necessário arear um trabalhador dentro da calunga, então ele vai. Mas tem alguns preceitos antes e depois também. Claro. E nem sempre é necessário isso. Nem sempre é necessário? Claro que não. Certo. Como que se cultiva a presença e a proteção dos espíritos de luz? Sempre se entregando, viu? Uhum. Sempre trabalhando com afinidade com suas entidades e com seus superiores, e com o superior. O que pode se compreender como superior espiritual dentro do terreiro de Umbanda e fora dele? Este, meu filho, os mentores. Sim. Quem não é da Umbanda tem mentor? É claro, moço. Um evangélico, por exemplo? Lógico, moço. Um católico, por exemplo? Sim. Sim. Seria, no caso, um Exu guardião? Ou se outro, tem este um guardião... Ou um mentor só? Se tem este um guardião, se todo moço cá na Terra, se mesmo sem saber, se sem procurar saber, sempre tem este um guardião, sempre tem um mentor, sempre tem este um caboclo em seu caminho, um nego velho, sempre tem. Então não é necessário... Isso guarda mesmo. Guarda? Isso. Esse guarda é proteger contra o quê? Proteger contra essa maldade que há nessa terra, né? Se contra esses espíritos, os obsessores, esses inimigos que se atraem desde outras reencarnações, você tem que ter uma proteção, meu filho. Senão se derruba mesmo, viu? Derruba. Esses espíritos vampiros, né? Que se pegam em lugares que tem baixa vibração, que tem esse prostituição, que tem esse marafado, né? Essa bebedeira. Sim. Claro. Então, quando se diz assim, eu posso entrar em qualquer quebrada que o meu Exu é forte, ele me defende. O médium sabe que não. Se ele está seguindo, se arrisca e se está compreendendo o que lhe é ensinado e o que ele pratica, se ele sabe que não. Se não é? Sim, senhor. Isso aconteceu uma coisa com o meu guru, viu? Pode contar? Isso ele ficou com muita raiva. Se ficou com raiva até de mim, viu? Ah, sério? Por que, seu Exu? Sim, mas eu disse, aconteceu, mas eu guardei. Por que não aconteceu o pior? Ah. Viu? Sim. O senhor... Se levaram uma coisa dele, sim, mas não levaram, não derramaram o exé dele, se não levaram a vida dele... Não tiraram sangue. Se ele tacar inteiro... Não levaram a vida, claro. Claro. O que se foi... Ele consegue depois, né? É. O senhor não acha justo ele ficar com ódio do Exu dele? Isso é passageiro, né, amor? É passageiro. Isso. Claro. Deve se compreender bem porque é passageiro. Isso. Claro. E se teve proteção? Se ele não está aqui? Sim. Teve proteção, o senhor está dizendo. Isso. Mas o senhor não acha justo um filho de Umbanda, por exemplo, que teve a bolsa roubada, a moça, e ficar irritada com a sua pombagira, virar a imagem dela de ponta cabeça e dizer a ela assim, agora você vai ficar de castigo, porque devia ter me guardado e não me guardou. O senhor acha mais? Se ela quer o quê, moço? Como que é? Se ela quer o quê, moço? A pombagira se já dá a proteção, se dá o caminho a ela. Uhum. Se ela quer que essa pombagira fique carregando ela no colo pela rua, ai. Se o pior não aconteceu, né? Se levou a bolsa, se mais ela ficou. Se levou o anel, mas o dedo dela não ficou? Sim. Grudado na mão? Sim. O senhor ensina as pessoas, então, que sempre agradeçam. Isso. Porque se foi ruim, podia ter sido pior. Isso. E quando se pergunta, mas a gente não deve sempre comparar o que é com aquilo que deveria ter sido melhor? O que o senhor responde? Diz assim, não, eu fui assaltado... Você tem que pensar assim, moço. Se poderia ter sido pior. Não é verdade? Claro que sim. Se teve segurança. Se esse é o nosso papel, inclusive o meu papel. O meu trabalho duro. Ô, seu Tranca-Rosa de Imbaré, o que é que tira a sua paciência? Isso é a única coisa, moço, que tira a paciência de um espírito, um Exu, Se é ingratidão. A ingratidão? Ixi. A ingratidão tira a sua paciência. Ixi. Por quê? Se eu não tá falando do meu guru, viu? Que meu guru é muito grato, e se meu guru tem muita afinidade com todas as suas entidades, inclusive com todas as entidades, que se ele sabe que é entidade de luz. Tá, moço? Sim. Então, mas existem muitos médiums, muitos moços, que querem que um Exu lhe dê riqueza, lhe dê tudo nessa vida. E esse não é assim. Não é assim. Viu? Esse não é assim. Exu já dá a proteção, já dá o caminho, já está na frente. Exu se mete na frente, né? Para proteger. Claro. Quando se diz Exu se mete na frente para proteger, o que se deve entender com isso? Que Exu não vai querer, que não vai deixar nada acontecer de mal com seus médiuns, com seu povo, né? Claro. Não vai permitir isso, né? Sim, sim. Questão. Ao senhor Trancarroz de Imbaré. O senhor é Exu 100% do tempo? Não. Não. Quando o senhor Trancarroz de Imbaré não é Exu, ele é o quê? Quando está trabalhando em outro tipo de banda, né? Quando o senhor trabalha em outra banda. Dá um exemplo de outra banda que o senhor trabalha? Se puder, né? Às vezes não pode revelar. Já ouvi aqui. Vamos deixar essa possibilidade aberta. Muita gente, moço, cá nessa terra, inventa muitas histórias, viu? É. Muita gente me liga Trancarua de Imbaré com Santo Antônio. Associa. Se associa, não tem nada. Eu não sou Santo Antônio. O senhor não é Santo Antônio? Santo Antônio... Quando eu estava na minha última reencarnação, eu fui sim muito devoto a Santo Antônio. Ah, é isso então. E eu fiz coisas que... Eu fiz coisas para Santo Antônio. Eu construí coisas e dei o nome de Santo Antônio. Viu? Ah, agora que eu entendi. Tá compreendendo? O senhor fez assim, uma benfeitoria. E aí, no lugar de colocar o vosso nome, se não, foi Santo Antônio que fez. Se dei o nome dele. É. Ah, o senhor fez uma benfeitoria. Falou, quem fez? Fui eu. Qual é o teu nome? Santo Antônio. É assim? É assim. Se na minha reencarnação última, meu filho, se eu fiz uma obra de caridade, se levantei esse sim, um tempo, viu? E se coloquei lá, se o nome Santo Antônio de Imbaré. Ah. Daí vem meu nome, Trancarua de Imbaré. Claro que sim. Entendi agora. Se Imbaré é o nome de uma praia, viu? De uma praia? Se este foi no tempo esse, de que se ainda estava cá na terra, se este, Dom Pedro, viu? Qual que foi a lição que o senhor levou, então, da última encarnação? A maior lição? Se a lição que eu cumpri foi de fazer muita caridade quando encarnado. A missão. E depois de desencarnado, eu tive o posto de trabalhar como Exu, guardião. Como que é a morte pro humano, seu Exu? O senhor que já passou por isso. Se a morte, se para esse humano, se ainda é um mistério. Sim. Mas se é apenas uma transição, viu? Se é apenas um ciclo que termina, se para dar início a outro ciclo. Claro. Deve-se temer a morte? Se quem não teme a morte, né? Se muito espírito quando desencarna, Se fica muito, como é que, assim, alucinado, angustiado, e se muitos deles se desencarnam e não sabem nem que estão desencarnados, né? E se revoltam até ter o esclarecimento. Se aí vai caber a ele aceitar o esclarecimento, ou se vai ficar vagando, né? Mas nós interferimos nisso. Claro. É, o que se deve fazer, que é, que representa ser uma benfeitoria de nós encarnados para com aqueles que partem? Se diga isso. O que se pode fazer que representaria uma benfeitoria da nossa parte enquanto encarnados para com aqueles que partem? Que morrem, que desencarnam. Em relação? O que, que a gente pode fazer de bom para eles que morreram? Se pode fazer esse muito orador, se pedir pela luz. Se quando um encarnado faz esse um orador, se pede pelo desencarnado, se pede a luz para o desencarnado, se pede o caminho, se o desencarnado se do outro lado se agradece, se aceita, se ele está ouvindo, se ele está aceitando isso. Claro. Viu? E se ajuda a esse fazer esclarecedor, aceitar a luz. Muitos desencarnados já vão direto para a luz, para um outro plano, fazer trabalhador e ser preparado. Mas muitos deles não. Viu? Se quanto mais o povo de cá ficar prendendo-se esse desencarnado, se mais ele fica angustiado, e se mais fica preso entre um plano e outro, se vagando. Se até vai chegar um ponto esse, se que ele se vai ficar com o mental apagado, e se vai ser escravizado por outros espíritos de muita baixa vibração, e vai ser usado, inclusive, para fazer mal aos desencarnados aqui na Terra. Nossa! Então? Se quando o desencarnado vai, chega lá, se tem uma surpresa, né? Uma surpresa? Porque não sabe o que vai encontrar, fica perdido. Mas e quem já acredita na imortalidade da alma? E já vai direto pro caminho certo, se vai seguir a luz, se vai seguir os seus mentores. Quando se diz? Para continuar trabalhando. Para continuar a caminhada. A caminhada da, de vida dele. Esse. Mesmo vida após morte. Esse. Né? Claro. Quando se afirma nos livros, e até em psicografias recebidas nos centros espíritas, que os palestrantes daquela doutrina, muitas vezes as dezenas e as centenas acabam confinados nas áreas umbralinas, o que se deve entender com isso? Porque eles tinham o conhecimento. Esse quando um espírito encarnado se faz muito mal aqui na Terra, se faz mal para os outros encarnados. Compreende? Sim. Mas digamos, se ele é um palestrante espírita, ele está ensinando a doutrina dos imortais. Como é que ele pode parar num umbral? Sim, mas no íntimo dele, se ele não é. Se ele sai dali, se faz outras coisas. Ah. Então o senhor acha mais importante a pessoa ser do que saber? Esse. Com certeza. Por quê? Se tem espírito, moço, se tem espírito que se já encarna aqui, se com muita luz, se tem espírito muito adiantado que se encarna, e que se leva uma vida assim, muito, muito brilhante. Viu? Se esse espírito já é muito adiantado. Se, mas tem espíritos que já são muito atrasados, que se reencarnam, se para resgatar isso. Se muitos deles acabam não fazendo. Resgatar isso. Encarnam para resgatar isso. Isso seria o brilho? Pagar essas suas dívidas. Uhum. E conseguir o caminho da luz. Pagar suas dívidas e conseguir o caminho da luz. Isso. Se a pessoa encarna e se arrepende no último minuto, ela é salva? Como isso? Ah, chega lá o padre ou o pastor e diga: minha filha se arrepende em nome de Jesus, que aí tu vai pro céu. Esse não existe. Não existe? Não. Como assim, seu Exu? Se você deve, você só vai se livrar daquilo pagando, né? É. Damos. Isso para os humanos é uma lei natural, né? Que só vai se livrar de uma conta pagando. Por que que no espiritual acredita-se que lava-se as mãos tão facilmente? Porque é muito fácil. Aham. É muito cômodo isso? Né? Cômodo e fácil. Ah, não consegui agora, eu vou deixar para depois. Ou eu sei que na última hora eu posso me arrepender e vai estar tudo certo. Passa a régua e volta para estaca zero. Tô limpinho. Não. Não tem disso. Representa isso uma imaturidade, a pessoa acreditar que sem trabalho e esforço diário, ao longo de um espaço de tempo considerável, ela vai conseguir alguma coisa útil? Esse chama-se falta de conhecimento. Falta de conhecimento? Ignorância, viu? Mas aí o senhor falou que se o espírita que tem o conhecimento inteiro da doutrina vai para um bravo, então não é só falta de conhecimento, seria aí... O senhor já explicou, seria também falta de atitude baseada no conhecimento que tem. Às vezes o moço está falando aquilo de boca para fora, é. Mas intimamente ele não é nada. Não é? Então o senhor está dizendo assim, ele tem a informação, não tem isso. O conhecimento. Isso. É isso que o senhor está falando. Isso. Como que a gente transforma a informação recebida em conhecimento? Praticando. Viu? Praticando? Isso. Claro. Quando alguém comete um erro, e aí aquilo fica, deixa ela com a consciência pesada. Esse é o inferno, viu? É. O inferno é esse. Então eu posso dizer que o senhor falou que o inferno é a consciência pesada. Isso é a sua consciência. Uhum. Você fica preso no inferno da sua consciência. Ixi. Mas você pode se redimir. Pode se redimir. Isso. Como? Aceitando e praticando. Aceitando. Aceitando que é falível. Isso. E se perdoando. E seguindo as leis. E aí começar. Isso. E aí o senhor disse antes, esse recomeço, você não está começando do zero não. Está carregando aquela manchinha. Isso. Claro. O que... Onde deve-se buscar forças para seguir o bem no lugar do mal? Dentro de você. Dentro de si próprio. Isso. Tem que partir de dentro. Tem que partir de dentro. Isso. Por que o mal parece tão mais gostoso a nós encarnados do que o bem? Se depende do encarnado, né? Uhum. Depende do encarnado. Então o senhor está dizendo que nem é para todo mundo isso de dizer que o mal é mais gostoso que o bem. Se não, se o Exu acabou de dizer, se que tem espíritos que são muito evoluídos que reencarnam. Ah. Não é esse? A essência dele não exala é mais. Esse. Moço, o senhor vê aí? Sim. Muito encarnado, fazendo muita coisa. Esfaqueando e roubando. E fazendo essas coisas, tem ainda espíritos que são muito mais atrasados do que esses. Uhum. Então o senhor diz assim, isso depende muito da evolução do espírito, porque o espírito evoluído já tem aquele desapego. Isso. Embutido ali nele. Isso. Então não emana mais essa necessidade. Isso. Logo, para esses espíritos, o mal não é mais apetitoso que o bem. É isso que o senhor está dizendo? Isso. Ah, entendi. Quando uma pessoa desejo mal a outra. O que acontece no astral? Tudo que é pensado cá, pelos encarnados, é de imediato é visto no astral. Viu? Claro. E se aquilo se é só mais uma negatividade para aquele espírito? Se é mais um peso isso na conta dele. Um peso? Isso. Quando o senhor fala na conta, quer dizer e que se ele só vai atrair para ele, se tudo que é de mal também. Por quê? Se você faz o mal, você vai receber o mal. Ai, ai, ai. Quando o senhor fala que vai ser agregado na conta dele, o senhor já está ensinando que vai existir um acúmulo com o qual lidar. Esse. E quando esse espírito for desencarnado, nós vamos trabalhar nele. Trabalhar nele? Orientando. Ah. Orientando a aceitar o débito contraído. Esse. Mas, se existem doutrinas que dizem assim, você só é responsável por aquilo que você cativa. Se a pessoa chegar no lado de vocês e disser assim, eu tenho um pensamento positivo, que tudo que eu fiz lá atrás, eu apago com esse pensamento positivo. E vocês estão querendo me doutrinar para sentir remorso do que eu fiz para ficar preso do lado de vocês. Como que o senhor responderia a isso? Se o senhor não ficou confuso, eu repito. Repete? Isso. Tá bom. Vamos dizer assim, a pessoa chega do outro lado e fala, meu filho, você fez isso, isso, isso, isso. Agora o caminho é esse. Daí diz assim, não, mas eu aprendi que se eu me desapegar até da necessidade de consertar meus erros, eu não tenho que ficar aqui nesse plano. Se ele não vai chegar lá, se com essa consciência. Se ele vai chegar lá, se sem consciência. Ah. Se depois que vai ser revelado a ele. Entendi. E se nesse momento que foi revelado, ele agir assim? Se não vai mais, porque já aceitou. Ah, entendi. Claro. Então, até o ato da pessoa expressar uma contrariedade é falta de conhecimento. Isso. Qual que é o fim de uma pessoa que opta por uma doutrina de facilidades na vida? Ilusória, sabendo que o esforço, ninguém escapa da necessidade de ter esforço. Se ele vai ter apego a essas coisas, e se quando chegar a desencarnar, se vai continuar tendo esses apegos. Viu? Claro. Quando uma pessoa diz assim, se eu trancar ruas, como faço para pedir-lhe ajuda para passar em um concurso público? O que que o senhor trancar ruas responde? Se eu posso dar, se esse esse eu posso dar, se um equilíbrio, viu? E se uma orientação, se um caminho. Se mais esse moço não fizer esse estudador, se eu não vai lá fazer para ele, né? Entendi. Então, quando pede a vossa ajuda, ela não é... Se eu dou caminhos. Ah lá. Eu dou caminhos. Claro. Cabe o moço chegar lá e saber entrar. Sim. Se eu vou dar caminho para um moço, vai abrir uma porta para um moço entrar num trabalhador. Mas ele tem que chegar lá e mostrar que sabe fazer, que tem competência para isso. Senão não vai conseguir. Não vai conseguir. Viu? Certo. Se por outro lado, se o moço tiver competência e saber fazer, mas estiver desequilibrado ou com seus caminhos fechados, também não vai conseguir. Se esse meu trabalho, se é abrir os caminhos do moço. Ah. Mas ele tem que chegar lá e mostrar que sabe que vai fazer para conseguir. Então nenhum pedido que é feito a tranca-ruas é desdenhado. É isso que o senhor está dizendo. Esse. Agora, o senhor também está dizendo que não é porque eu ouvi o vosso pedido que eu vou fazer o que você quer. Esse. É isso? Esse. Ainda mais que se eu ver que se não dá, não está no caminhador do moço, como é que eu vou colocar? Oh. Não é verdade? Sim. Então pode-se dizer que vocês não dão nada para ninguém, só faz a pessoa chegar até aquilo que está no caminho dela? Esse. Se tiver no caminho, vai aparecer de qualquer maneira, né? Vocês dão... É. Mas nós podemos também facilitar um pouco. Vocês dão... Facilitar seria dar essa vitalidade para ela caminhar. Esse. Claro. Que outra facilidade pode-se esperar de Exu? A proteção. A proteção? Pode-se qualificar isso como facilidade para a pessoa? Ela faz por onde, meu filho? Claro. E tem a proteção de Exu. Certo. Então, essa proteção é uma facilidade porque ela faz por onde? Fazer por onde é o quê? Esse, meu filho, procurar fazer, correr, procurar. Claro. Ter vontade, força de vontade, ter fé. Uhum. Né? Que o principal é a fé. Uhum. Se não tiver fé, não consegue fazer nada. Não consegue. Se vai fazer ser um trabalhador, né? Se para abrir-se um caminho, se esse moço ou essa moça for fazer esse trabalhador que o Exu ensinou, e chegar e não tiver a fé, não acreditar, não partir aquela vontade de dentro, não vai dar certo. Não. Depois vai chegar cá e vai xingar Exu, né? Vai falar que Exu não fez, não é de nada. É. Certa vez... Que a coisa mais forte que tem cá, se é o pensamento. Pensamento é a coisa mais forte... Esse. Que tem aonde? A intenção, cá nesse plano. Que tem nesse plano. Esse, a intenção. A intenção da pessoa? Esse. Por quê? A má intenção é tudo. A má intenção é tudo de ruim. A má? Esse. A má intenção é tudo de ruim. Esse. Por quê? Porque emana, emana muito pensamento negativo, muita energia negativa. Aham. E acaba atrapalhando, né? O, certo. O outro moço, o próximo. Claro. Quando se diz de atrapalhar o próximo e aquela... Se desequilibra, né? E aquele mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo, o homem da próxima. O que se deve compreender com isso? Tem a ver com o que o senhor está falando? Cobiçar alguém casado. É um ato natural ou pode se qualificar como uma descaração? Esse aí. É uma descaração? Isso é uma pilintragem, né? Uhum. Pilintragem. Pilintragem mesmo, achei meio egoísta. Uhum. O senhor não está de acordo com isso. Mas se isso surge naturalmente de dentro da pessoa, ela não pode dar vazão a isso, é isso? Se tem que ser orientado. Aham. Tem que buscar ajuda. Esse é o ensinamento que eu dou. Sim, claro. Não é? É buscar ajuda. Esse. Não vai se condenar, mas também não pode deixar acontecendo. Esse. O senhor acha que um problema identificado que não é tratado torna-se responsabilidade da pessoa que não foi tratada? Sim, eu tô cá. Viu? Não sei se essa pergunta que eu mostrei. Sim, se não, eu repito. Se eu tocar e se um moço, uma moça, uma pessoa, se veio cá me pedir ajuda, e se eu tô vendo que se realmente ela precisa, se eu não posso negar, se eu tenho que ajudar. Claro. Sim. Viu? Claro. A pergunta é assim. Se não, se isso vai atrapalhar, também se na minha evolução. Claro. Mas vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo. Eu percebi que eu tô com uma cárie, que é um bichinho que dá no dente. E depois eu não trato. O senhor acha que depois eu vou ter responsabilidade a hora que essa cárie chegar na raiz? De arcar com as consequências da dor? Isso é só um exemplo, né, moço? Isso. Isso aí já é coisa do ser humano, né? Isso. Isso aí, Xuxa, não tem nada a ver com isso? Então, mas veja bem. Quando chega no dente, começa a doer... Se a consequência é sua. Então, aí eu estou naquela dor, naquela angústia. Eu sei que eu estou pagando por negligência, que é a palavra. E nessa hora eu chamo a Exu. Como? O que o senhor me diria? Que a responsabilidade é sua, eu não posso... Que fez chegar nisso. Esse. Foi imprudente. Esse. Se eu posso falar. Se antes de quando tiver acontecendo, eu posso falar. Nossa, está acontecendo isso, isso e isso. Isso, olha a cara, claro. Esse. E o moço vai procurar resolver sim. O problema. Ou não. Mas se o moço escolher que não vai resolver o problema, que não é a responsabilidade minha. Não. Entende? Então, pode-se dizer que o Exu, quando é hora de colheita daquilo que a gente planta, ele não tem piedade. Como assim não tem piedade? Ou seja, eu plantei isso, agora eu vou colher. O senhor deixa a pessoa colher. O senhor não fica ali. Não sou eu que deixo, se é ela. Eu não posso interferir nisso. Certo. Não é... Aí o senhor joga na costa do Exu, porra. Não é? Claro. Não é o senhor que deixa. Mas o senhor não se apieda dela. Acabou a compaixão ali. É a hora da colheita. O senhor tem que ser... Eu não posso tomar partido. Isso. Tem que ser imparcial, né? Tem que ser imparcial. Isso. Se for o cavalo do senhor, que o senhor ama tanto, o senhor não pode interferir para... dar um estímulo de vitalidade nele, pra ele passar. Mas essa é a minha função. Para ele passar pela dor com resignação. Essa é a minha função. O senhor não tira a dor. Não só minha, essa como de toda a entidade. Então na hora da colheita, Exu não vai tirar a responsabilidade, porque é dali que ele aprende disciplina. Esse. Mas o Exu pode dar força para ele passar por aquilo. Passar por aquilo. Esse é aquele sofrimento. Esse é. Esse é. Foi um bom estudo, né, seu Exu? Isso. A gente foi chegando nessas conclusões. Já estamos aqui faltando 10 minutos para o final do nosso encontro. O tempo aí é diferente do tempo aqui? Esse muito. Muito diferente? Esse. Quando a pessoa diz assim, eu me ocupei com muitas coisas, nem vi o tempo passar. É nesse sentido que o tempo para vocês é diferente? Esse. Ah, já percebi. Esse. E quando a pessoa está ali mal, na depressão, com dificuldade, ela diz, a hora não passa. É a diferença do tempo. Esse é o inferno da consciência. Que o senhor falou. Esse. Certo. Se tiver alguma coisa, alguma doença espiritual, se for da ossada de Exu, Exu vai fazer. Se for da ossada de Preto Velho ou de Caboclo, de uma precisador de uma cura, eles vão fazer. Cada um, cada entidade tem a sua função. Exu entra onde as outras entidades não podem entrar. Exu entra. Exu pode entrar numa dimensão inferior. Exu entra. É aí que está o trabalho de Exu. Esse um preto velho, um caboclo, não pode entrar numa dimensão onde a energia é muito, onde a frequência é muito baixa. Exu entra. Em certos casos, Exu pode até modificar aquela vibração onde um caboclo e um preto velho depois vão poder entrar ali. Ahá. Compreende? Certo. Isso seria uma forma de... Inclusive, isso até para resgatar um desencarnado que quer aceitar a luz. Não é? Claro que sim. Então, pode-se dizer que se o ser encarnado copiar de vocês essa forma de se organizar, delegando ações respectivas conforme a capacitação de cada um, melhor ele estará diariamente. Com certeza. É isso? Com certeza. Como então fazer para reconhecer a força que o irmão tem e abrir mão da necessidade de ser reconhecido por uma força que você não tem? Como isso? Como a gente faz aqui na Terra para reconhecer a força de um irmão e dar a vez para ele, no lugar da gente querer a vez para a gente só para ser reconhecido e passar de bonito? Esse moço chama-se humildade. Se o moço não tiver humildade, vai fazer a merda e vai piorar a situação. Vai piorar? Então é melhor ter humildade de deixar um outro moço que é mais capacitado fazer aquela coisa. Trazer. Isso. E quando ele diz assim, que... Isso, moço, chama-se vaidade. Vaidade? Esse. Vaidade. Esse, o moço quer ter a vaidade de ganhar esse mérito, né? Isso, deixar claro. Outro. Mas não justifica ele dizer assim? É a única oportunidade que eu tenho. Isso, porque a pessoa que está aqui presente hoje, ela é importante. Sim, mas tem que fazer um trabalhador esse, moço, em conjunto. Não é verdade? É. Claro. Assim são as entidades. Trabalham em conjunto. Uma não faz nada sem a outra. É por isso que existe aqui uma egrégora, né? Seria o caso de a gente começar a perceber... Dá uma reforma interior, né? Ela. E que o grupo unido é muito mais que a soma de seus integrantes. Por que cá dentro se faz um trabalhador, um certo tipo de trabalhador, para resolver um caso? Porque existem vários aparelhos. Ah, viu? A energia. Uma corrente. Um aparelho só não vai fazer a corrente. Nossa. E essa egrégora, através dos diversos espíritos, vão canalizar aquela energia negativa para essa energia não ficar solta cá no ambiente. Entendi. Fez compreendedor? Sim, senhor. É como se dissesse que o nome de gira é porque ela corre a corrente esgotando aquilo que entra nela. Isso. Trazendo vitalidade para onde precisa. Isso. Obviamente seguindo ali o direcionamento da coroa da encruzilhada. Isso. Claro que sim. Esse no trabalho feito pelo povo de Ganga, né? É, sim. Os guardiões, né? Isso. Claro. Se mande em todo trabalhador, o povo de Ganga tá atuando. É. Em todo trabalho. Esse em todo trabalho os Exus estão atuando. Isso. Cada um... na sua função. Certo. Então eu estava voltando ali. Então o senhor disse que não justifica a pessoa dizer, pode ser a única oportunidade de eu ser visto. Isso não. Não, deve sempre passar para quem tem mais competência. Se ele não tem competência para isso, né? Sim. Se para isso existe hierarquia, né? Aham. Existe hierarquia para isso. Certo. Cada um trabalha na sua vibração. Cada um trabalha... na sua vibração. O que é importante o ser humano saber a respeito dessa palavra, vibração? Se é uma vibração de uma energia, uma força, se muito negativa, se menos negativa, não é? E que certo tipo de entidade vai ter que trabalhar lá. Certo. Então o senhor está dizendo que É utilizar o sentido discernimento. Isso. É a pessoa ter discernimento sobre o que é um sentir, que o senhor disse que seja vibração, tanto positivo quanto negativo. Existem as duas. É ele ter esse discernimento. Se a fonte de energia se é uma só, viu? Se ela vai se tornar boa ou má, de acordo com a manipulação. Ha. Se manipular para o bem, vai ser boa. Se manipular para o mal, vai ser mal. Claro. Entendi. Não é como dizem por aí, é que se tem o bem, se tem o mal. É a mesma coisa, sendo que está sendo a energia manipulada, se de outra forma. De outra forma. Isso. Claro. Como é que o Exu faz para quebrar uma magia negra? Isso primeiro tem que saber como foi feita, né? Porque se o Exu vai corrigir, aí que esse se diz corrigira. Vai corrigira e vai saber onde foi feita, de que forma foi feita. E se o Exu for mesmo firme, se ele vai desfazer. Vai desfazer. Vai. O que diferencia um Exu firme de um Exu mole? Se não é esse Exu mole. Vai ser um Exu que se tem menos evolução. Ah, entendi. O senhor me perdoe, viu, seu Exu? É, sim. Então, o que diferencia um Exu firme? Ah, é a evolução. Esse. Claro. Então, ele com aquela evolução e aquele cabedal de experiências... Já tem o conhecimento para quebrar. Esse. Porque ele também sabe fazer. Sabe fazer. Sim, mas não vai. Se ele é um Exu de lei, sim. Se um Exu batizado, e se até um Exu coroado, é. Se ele sabe que se não, se pode até fazer, mas não é para fazer. Porque senão vai atrapalhar em sua evolução. Atrapalha. Porque Exu também está evoluindo. Exu é a entidade que está mais próximo do povo da Terra. Se é a mais próxima, viu? Exu está vendo tudo. Claro. O moço não precisa chegar lá, o moço chega lá e pede. Uhum. Mas o Exu está, antes do moço pedir, o Exu está vendo. Ele está vendo aquilo. Não é? É. Claro que sim. Seu Trancarroz de Baré, tem alguma questão que eu não fiz, a qual o senhor gostaria de tratar? Já chegamos aqui, vou pedir a vossa mensagem final. Por enquanto está famoso. É. Foi tudo perguntado. Sandro. Tá certo, então, graças a Deus. Qual que é a sua mensagem final, seu Trancarroz? Que o povo cada terra aprenda a ouvir e compreender o que uma entidade está dizendo. Não é chegar e querer que a entidade faça. Uhum. O que eles querem. Uhum. O moço às vezes pode querer uma coisa, mas a entidade está vendo que aquilo não é para ela e não vai fazer. Claro que sim. Só vai fazer o que for necessário e que tiver no caminho do moço ou da moça, viu? Sim, senhor, que assim seja. Lar o Exu! Salve seu Trancarruas! Amanheceu, brilhou o sol, anoiteceu, brilhou a lua, vinha passando pela encruza, e eu avistei seu Trancarruas. Fiz um pedido com fé, e a meu pedido ele atendeu. Perguntei onde a sua morada, e ele assim me respondeu. Eu morri em Nazaré, moro lá inclusive, sou Trancarruas em Baré. Eu morri em Nazaré, moro lá inclusive, sou Trancarruas em Baré. Esse. Muito axé, viu? Muito axé. Muito axé. Thank you.